parada aí, DJ. Sócios, sócios como gigolôs, eles ficam nas esquinas à procura de amores. Alguém pode dizer, certo ou errado, o dono da verdade será alguém de idade? Mas o dono das ruas, quem será, irmão, me diga? Quem mendiga nas calçadas, será esse o dono? Ou aquele que trafica, que passa droga sem dó, que mata, que fere, que faz o teste com bala na testa? Com pasta mocosada, fizeram coisas forçadas, lidera o dono da grana, como sempre um bacana, que engana, que afana, que manda ver tiro na cara de quem a ele azara. Irmão, escute a minha voz, nessa barganha tem sempre alguém que é veloz. Se você fica só, vai querer vender o pó. Negócio da China, pelo dinheiro a chacina. Sócios, sócios, S-O-C-I-O-S, sócios. E aí, magnata, tá a fim de entrar nos de ser meu sócio? Vai ser uma parada doida, moleque. Tu fica na boca, que eu trago a muamba, entendeu? Quanto aos pés de bota, não precisa esquentar, xará. São tudo chegado meu, moro? Já tão ligado na fita, hein, moleque? Agora é o seguinte, bicho, só não pode ter pilantragem, senão... Ouça! Vivo nas ruas, mas não sou de lá. Corrupção é sua vida, os outros tu atropelas. Você é um FTP e as crianças mandam ver. Um vaporzinho, um safado, enrolado, malvado. Pensa que o mundo gira em torno de si próprio. Fique calado, otário, meu tempo de boca se foi. Sócio seu de maneira alguma, meu sócio só eu. Pode crer, eu sou meu sócio. Eu sou meu sócio. S-O-C-I-O-S, sócios. Pode crer, sócios. Pode crer, sócios. Pode crer, sócios. Pode crer, sócios. Via como acha que deve sorrir, o telefone toca e você sempre atende. Pode ser bagulho, eu não quero barulho. A cruz sempre acende à noite no morro. Embaixo correndo alguém na boca, socorro. Socorro da polícia ou de quem se associa. Eles se dizem sócios, mas sempre arrancam os ossos. Presuntos, crivados, achados, jogados, levados. Levados como indigentes e ninguém ouve a gente. Já foi o meu parente e você ainda quer que sejamos? Sócios. S-O-C-I-O-S, sócios. Pode crer, sócios. Pode crer, sócios. Pode crer, sócios. Pode crer, sócios. Sócios.